Hoje é o dia 6 do mês de Sivan no calendário judaico. E hoje pela manhã eu comecei a ministrar esta palavra sobre o Shavuot. O que é Shavuot? Uma palavra hebraica que talvez não signifique muita coisa para você que não a conhece, mas Shavuot significa Pentecostes. A festa das trombetas, a festa das semanas, a festa do Espírito Santo, a festa do derramar do poder. Mesmo falando em português, Pentecostes, para muita gente isso também não significa muita coisa. E o que é a festa de Pentecostes? A partir de terça-feira já está no site da igreja, essa ministração pela manhã vai ser importantíssimo se você valorizar e ouvir. Vai fazer diferença na sua vida, irmão. Jesus disse que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e exatamente 50 dias depois de Jesus ter sido entregue no Calvário, o Espírito Santo foi derramado. Ele disse aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o Espírito Santo foi derramado sobre eles em Jerusalém. E hoje pela manhã nós vimos que estar em Jerusalém é o lugar de adoração, de culto. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não sabem mais o que é culto a Deus. Culto é uma programação na igreja, domingo às 18 horas, que eu vou ver se dá para ir. Pastor, é a terceira vez que o senhor chama para esse culto, 3 cultos na semana, eu não dou conta. É muito para mim, eu tenho muito compromisso. As pessoas não sabem mais o que é culto ao Senhor. O que é levantar um altar de adoração a Deus e cultuar ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo assim, irmão. A Bíblia diz, o amor de quase todos esfriará. E sou eu e você que vamos buscar que o poder de Deus se derrame sobre nós. Aqueles discípulos já estavam mais do que enfraquecidos. Eles estavam frustrados, você vai ouvir sobre isso na ministração da manhã. Eles estavam arrebentados, imagina que eles deram a vida, eles largaram tudo, 3 anos e meio, largaram tudo. E quando eles viram que Jesus não estava fazendo o que eles achavam, a expectativa do coração deles era de um ministério, assim, uma coisa assim, vultuosa, um negócio assim, agora ele vai tomar o trono, agora ele vai, Pedro já estava até com uma espada lá no Getsemane, como se fosse alguém que vai num motim se levantar e derrubar aquele povo, e Jesus vai assumir o trono, e de repente Jesus morto na cruz pelos romanos, como um bandido da pior categoria, é frustração sem medida. Mas quando o Espírito Santo se derramou sobre aqueles discípulos, é literalmente, irmão, quando você enfrenta uma luta, que talvez para você apareça assim de 10 em 10 anos, aquelas lutas assim que te fazem acordar desanimado, sabe? Não tem isso de 10 em 10 anos, mais ou menos assim? Não tem, irmão? Não tem uma coisa assim? É. Quando você está cansado, sobrecarregado, quando você achava que ia fazer acontecer aquilo e de repente não é o que você estava pensando, aqueles discípulos estavam arrebentados, frustrados, decepcionados. Pedro, então, coitado, Pedro tinha negado a Jesus, ele estava arrebentado. Mas eles foram para Jerusalém, eles foram para o lugar da adoração, eles foram cultuar ao Senhor. Irmão, quando nós entendemos o que é culto e vamos cultuar ao Senhor, tudo muda, irmão. Eu não estou indo à igreja, eu vou cultuar ao Senhor. Senhor, eu não preciso esperar o domingo, 18 horas, eu vou cultuar o Senhor agora. Cultuar o Senhor. Nós começamos a cultuar o Senhor e o seu Espírito é derramado. Jerusalém é cultuar ao Senhor. Então o Senhor Jesus disse àqueles discípulos, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Está difícil, estão desanimados, estão frustrados, mas subam para Jerusalém e permaneçam. Até quanto tempo, Senhor? Não interessa quanto tempo. Até que do alto sejais revestidos de poder. O Quero aproveitar e convidar você para um culto quinta-feira. Os irmãos lá de Contagem que quiserem vir, culto quinta-feira. Nós vamos ter um culto aqui com todos os alunos da Escola de Ministérios. Se você já fez a Escola de Ministérios, se você está fazendo a Escola de Ministérios, você está convocado. Se você é um membro da igreja, ou um visitante, ou quer trazer um familiar, mesmo que não tenha feito a Escola de Ministérios, o culto é aberto a todos os irmãos e nós vamos ter uma noite de busca do Espírito Santo. O Senhor vai se derramar mais uma vez aqui entre nós. E se você pode, venha, permaneça em Jerusalém. Porque se eu permaneço em Jerusalém, do alto vem poder. O Espírito Santo é derramado. Agora nós vimos também, irmãos, que o Espírito Santo, ele vem para uma obra específica. Jesus disse em João capítulo 16: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, diga comigo, quando ele vier? Quando o Espírito Santo vem, e quando é que ele vem? Quando que o Espírito Santo vem, irmão? Hã? Os irmãos aí em Contagem, quando é que o Espírito Santo vem? Quando que vem, irmão? Eu acabei de falar. Quando o quê? Quando permanecemos em Jerusalém. Sabe como é que Paulo diz isso? Enchei-vos do Espírito, permanecendo em Jerusalém. Não, não. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é permanecer em Jerusalém, isso é cultuar o Senhor. Eu vou cultuar o Senhor. Eu vou buscar o Espírito Santo. Eu vou me encher do Senhor. Eu quero adorá-lo. Eu quero cultuar o Senhor. Eu vivo numa geração, eu vivo numa sociedade, eu vivo numa cultura, num tempo em que não há tempo para mais nada disso. A gente está sempre cansado, a gente está sempre oprimido, a gente está sempre pesado. Não tem tempo mais para isso. A gente tem que correr. De vez em quando a gente manda uma oraçãozinha pela internet. Ó, Senhor, deixei meu pedido lá pelo e-mail. Oh, meu Deus. Eu quero parar e cultuar ao Senhor. Eu quero parar e cultuar ao Senhor. E quando nós cultuamos, o Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo se derrama. E ele diz: eu enviarei o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Eu falei domingo passado aqui, irmão, nós vivemos uma geração em que o peso do pecado é tão violento. Esses adolescentes, os jovens, as crianças, já estão vivendo debaixo de opressão, de peso, de pecado, porque o nível de pecaminosidade dessa geração é algo impressionante, irmão. Os nossos pais viveram um tempo completamente diferente do que nós vivemos hoje. A sociedade hoje, você vê todos os dias no noticiário, você vê as manifestações da impiedade de uma forma absurda, mas ao mesmo tempo se tornando natural. Tirar a roupa, ficar pelado, transar com homem, transar com mulher, proclamar o que quiser, falar o que quiser, afrontar quem quiser, afrontar professor, afrontar policial, afrontar autoridade, isso se tornou o normal. E isso é um nível de pecaminosidade que traz um peso insustentável. É claro que vai aumentar o número, o índice de depressão, de tristeza, de desânimo, de cansaço, de fracasso, põe a mão e não prospera, de luta, de briga, de atrito, é um peso, por causa de pecado. E, irmão, essa pecaminosidade a gente não vê, a gente só diz: Deus, eu não sei porquê, o que está acontecendo, meu Deus, meu Deus. Mas o Espírito Santo, quando vem, ele nos convence do pecado. Ele não aponta o dedo acusando, ele nos convence: filho, sabe por que essas coisas estão acontecendo? Por causa disso e disso na sua vida. E não apenas nos mostra, mas ele nos conduz para uma mudança de vida. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Por isso, no dia 6 de Sivan, que é o dia de hoje, o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém e pela primeira vez o Espírito Santo veio habitar dentro do homem. E no dia em que eu verdadeiramente, no dia em que você verdadeiramente entrega a sua vida a Jesus Cristo, o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar dentro. Põe a mão aqui, olha. Espírito Santo, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Se alguém nessa noite aqui não tem essa convicção, você vai fazer uma oração, você vai confessar a Jesus nessa noite e você experimentará o que é o milagre do Espírito Santo vir morar. E Ele começa a nos guiar, e Ele nos ensina, e Ele nos convence. Eu não vou citar tudo que eu ministrei hoje pela manhã, você vai ouvir lá na internet, pelos CDs, mas Ele nos convence do juízo. E Jesus explica por que Ele nos convence do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está julgado. O diabo vem todos os dias, irmão. O pecado vem todos os dias, o maligno vem todos os dias, e é o Espírito Santo. Não é a minha capacidade intelectual, não é o tanto que eu sou santo, não é o tanto que eu sou preparado, não é o tanto que eu estudei Bíblia, não é o tanto que eu sou assim, uma boa pessoa, não, é o tanto que o Espírito Santo governa a minha vida, o tanto que eu cultuo e o tanto que eu me encho dele. O Espírito Santo me convence do juízo, isso é, ele diz, filho, não esmoreça. Filho, não dê atenção a esse dardo do diabo. A sua alma cheia de coisa toda hora. Filho, não dê atenção. Sabe por quê? Porque ele já foi julgado. O maligno já venceu, filho. Ele está dizendo que vai acabar, que vai fazer, que vai acontecer. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. E é o Espírito Santo dentro de nós que nos convence todos os dias do juízo. Eu e você precisamos do Espírito Santo. É impossível viver sem o Espírito Santo. Nós estamos hoje celebrando Pentecostes. Há muito tempo, ou por muito tempo, melhor dizendo, a igreja discutiu o Espírito Santo. E você encontra ainda em alguma esquina aí alguma pessoa desavisada que ainda está discutindo isso. Se batiza ou se não batiza? Se tem dons ou se não tem dons? Se é verdade ou se não é verdade? Se é para hoje ou se era só para antes? Essa bobeira dessa discussão, talvez você encontre ainda em alguma esquina. Mas acabou a discussão. Não se discute assim como se discutia há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Não, não se discute mais. E provavelmente não é porque nós encontramos a resposta. Provavelmente é porque nós fomos nos esquecendo do Espírito Santo. Ignorando o Espírito Santo. O amor está se esfriando. E nós estamos lutando ferrenhamente, irmão. E nós temos mais recursos para a luta carnal do que tínhamos há 10 anos atrás. E esses recursos físicos, materiais, tecnológicos, financeiros, intelectuais, eles estão nos convencendo de que nós vamos dar conta. Então nós não nos lembramos do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de nós. E ele pode se manifestar. Eu não preciso mais daquele dia de Pentecostes em Jerusalém com os discípulos, mas eu preciso do meu dia de Pentecostes todos os dias. Eu quero me encher mais de ti, Senhor. Não há nada na nossa vida que não será vencido a não ser com a presença do Espírito Santo. Em Isaías, capítulo 11, verso 1, abre comigo a sua Bíblia. Em Isaías, capítulo 11, primeiro versículo. Isaías 11, 1, do tronco de Jessé sairá um rebento. Você sabe de quem Isaías está falando, irmão? De quem? Jesus. Alguém pode dizer assim, mas como é que eu sei, ouvindo só uma frase dessa? Brotará um rebento do toco de Jessé, ou tronco, ou toco, é a mesma coisa lá. E das suas raízes um renovo frutificará. Mas quem já tem o Espírito Santo já sabe. Isso vem de Deus. E quem tem o Espírito Santo e não sabia, já sabe. Isaías está falando de Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele Sobre quem repousará o Espírito Santo? Sobre Jesus. Ó, mas Jesus não é Deus? Como é que a Bíblia fala que sobre Jesus vai repousar o Espírito Santo? Isaías está profetizando sobre um homem nascido de mulher, chamado Jesus de Nazaré, 100% homem. E como homem nascido, teve princípio de vida nessa terra, no dia em que foi gerado, fecundado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, ele também precisou receber do Espírito Santo. Irmão, faz uma avaliação. Se Jesus, que nasceu como homem, igual a mim e a você, porém sem pecado, mas nasceu como homem, 100% homem, se ele, que também tendo 100% da natureza divina, precisava, como homem, receber do Espírito de Deus, imagina eu, imagina você. Jesus vai lá em João e diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Sem o Espírito de Deus dentro de mim agindo, eu não posso nada. Em outras palavras, tudo o que eu fizer, por maior que possa parecer, sem Jesus é igual a nada. Nada, nada, nada. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era guiado pelo Espírito Santo. O versículo continua dizendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de, diga comigo, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Repousou sobre Jesus o Espírito do Senhor. Irmãos, nós somos um pouquinho desorganizados, para não falar mal de nós mesmos. Então esse negócio de datas, de horário, de estações, de compromisso, fica assim meio... A gente não quer nem celebrar o aniversário da gente, a gente fica assim... Ah, 7 de setembro, no Brasil, não tem nada acontecendo. Nesse último 7 de setembro, a maior notícia em todos os canais de televisão era sobre o 11 de setembro. É verdade. No dia 7 de setembro, o maior volume de notícias no Brasil era sobre 11 de setembro. Nós não celebramos essas coisas de datas. Então a gente acha que tanto faz, precisa não. Com Deus não. Deus é preciso nas datas. O Senhor estabeleceu que o dia 14 de Nissan o povo sairia do Egito e atravessaria o Mar Vermelho, salvo no dia 14 de Nissan, 1500 anos depois, aconteceu a mesma coisa. O cordeiro foi imolado. Assim como lá no Egito, no dia da Páscoa, precisamente no mesmo dia, porque havia sido profetizado pelo Senhor. Durante 1500 anos, o povo judeu celebrava a Páscoa no 14 de Nissan, 50 dias, 7 semanas, contados um a um. Você pega o calendário judaico, até hoje é contado primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, até chegar no 50º dia, Pentecostes. E você abre o livro de Atos, você vê lá escrito assim: no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre 120 discípulos em Jerusalém. Deus é preciso nos dias, nas datas. Hoje nós estamos evocando esse episódio, o Espírito Santo sendo derramado no dia de Pentecostes. É claro que eu e você não somos judeus, mas essa data não é do calendário de Israel, essa data é do calendário bíblico. É claro que não tem alguma coisa que vai acontecer só no dia 6 de Sivan, não, porque o Espírito já foi derramado. Ele agora habita dentro de você, mas se por um lado eu não preciso ter a expectativa de uma data específica, por outro lado, eu preciso ter a expectativa de que todos os dias Ele vai se derramar. Ele vai se manifestar. Eu preciso ter a expectativa de que eu não posso correr o dia de amanhã, segunda-feira, do mesmo jeito que eu vivi hoje, ou ontem, ou essa semana, lutando com a força dos meus braços. Eu preciso crer que o Espírito Santo mora em mim e eu quero ser derramado do seu poder. Eu quero que Ele venha e se derrame sobre mim. Então, eu permanecerei em Jerusalém. Então eu falarei entre nós com hinos, salmos, cânticos espirituais, dando graças a Deus por todas as coisas. Eu quero viver isso. Pastor, essa mensagem não é apenas para eu obter conhecimento, essa mensagem está me despertando para eu viver isso. Eu quero viver isso aqui literalmente hoje, amanhã, esta semana. Eu quero fazer deste dia um dia de me encher do Espírito Santo. E o Senhor vem e diz claramente, um espírito de sabedoria. Quem não precisa de sabedoria? Qualquer que seja o assunto, irmão, qualquer que seja o assunto que você vai tomar hoje, amanhã ou qualquer hora do dia, peça ao Espírito Santo, o Senhor está aqui dentro. E o Senhor pode derramar sobre mim sabedoria. Irmão, nós precisamos anular na nossa vida tantas consequências ruins por falta de sabedoria. Falta de sabedoria para lidar com as pessoas, falta de sabedoria para lidar com o cônjuge, falta de sabedoria para lidar com os filhos, com os assuntos, falta de sabedoria para lidar com as finanças. Falta de sabedoria para lidar com os desafios, com os problemas. Falta de sabedoria, tudo fica uma coisa assim. Outro dia eu estava conversando com a Dani sobre uma questão específica. Tudo que se apresenta, não dá. Não tem jeito. Isso aí não pode. Tudo é difícil, meu Deus, como tem gente assim. Tudo é complicado, tudo é difícil, tudo é pesado. Mas se o Espírito Santo vier, Espírito Santo, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou encaminhar isso aqui? Como é que eu vou atender esse cliente? Como é que eu vou solucionar isso aqui? Como é que eu vou enfrentar esse problema? O Espírito Santo nos dará sabedoria, irmão. O Espírito de sabedoria e entendimento. O meu povo perece por falta de entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento. E o Espírito Santo está aí, o filho, eu derramo sobre você. Permaneça em Jerusalém, eu derramo sobre você. O Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido, os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, a justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. E alguém pode dizer assim, mas isso é Jesus, isso não sou eu, isso é Jesus. Mas eu e você podemos saber, pela palavra, que estamos numa vida cristã com um alvo, nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. No caráter, nos frutos. E quem é que produz isso, irmão? Você acha que é a igreja? Algumas pessoas acham que é a igreja. Então, eu às vezes vou em alguns lugares que as pessoas assim, ô pastor Sócio, é de Belo Horizonte, né? Poxa vida, tem alguma coisa sobrenatural acontecendo em Belo Horizonte, pastor? Ai, meu sonho é ir a Belo Horizonte. E às vezes eu fico olhando as pessoas assim, eu quero ir na Lagoinha, quero ver isso, isso, isso. Quero ir lá na Getsemane, quero ver isso, isso. Quero ir na Presbiteriana, quero ver isso. Quero ir lá na sua igreja, pastor. Eu falei assim, misericórdia, meu Deus. Se esse irmão for lá na minha igreja, meu Jesus... nós vamos ter que fazer uma festinha, fazer um negócio assim para, né, dar um Não há nada de especial num lugar que o Senhor decidiu fazer só ali, irmão. Mas aonde você estiver, aonde você clamar por Ele, aonde você invocá-lo, Ele virá. Pode ser em Belo Horizonte, pode ser na Conchinchina, pode ser lá no interior, pode ser num lugar tão distante, tão difícil. O Espírito Santo virá. Nós estamos vendo o testemunho dos irmãos lá em Guarani. Irmãos, quando eu fui em Guarani pela primeira vez, você não tem noção. Você não tem noção, irmão. Eu me assentei no auditório da igreja, você não tem noção do que foi aquilo naquela manhã. E o Espírito Santo me deu uma visão do estado. Eu andei, fui caminhando pela cidade, falei assim, meu Deus do céu, não tem nada nessa cidade. Meu Deus do céu, não tem esperança nisso aqui. Meu Deus, o Espírito Santo se derramou, aqueles irmãos falaram assim, eu quero. E foram buscar, o Espírito Santo se derramou. Olha o que Deus está fazendo na igreja em Guarani, irmãos. Não tem nenhum lugar nessa terra, lá no inferno que seja, que o Espírito Santo não possa ir e fazer uma obra maravilhosa. Por isso ele disse, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Eu e você precisamos invocar o Espírito Santo. Não tem assunto na sua vida, no seu casamento, no seu lar, nas suas finanças, irmão. Irmão, você quer continuar tentando com a força do seu braço? Você quer descobrir um lugar onde as coisas estão acontecendo? Maravilha. Você quer mudar de emprego? Ah, porque se eu mudasse de emprego... Ah, Jesus, se eu mudasse de emprego... Ah, ia ser o céu. Se eu mudasse de cidade... a solução é essa, eu vou mudar de cidade. Meu irmão, você pode mudar, você pode ir para onde você quiser ir. Tudo vai te acompanhar. Mas você não precisa ir para lugar nenhum. E o Espírito Santo pode agir dentro de você. É possível que o Senhor te queira em outro lugar. É possível que o Senhor tenha um emprego melhor para você. É possível que o Senhor te leve para uma outra cidade. É possível que o Senhor te leve para uma outra igreja. É possível que o Senhor faça coisas maravilhosas na sua vida que a gente nem imagina. Mas, irmão, vai começar aqui dentro. Porque quem faz alguma coisa sobrenatural é o Espírito Santo. E Ele habita aqui dentro. Tem alguma coisa ruim? Tem alguma coisa difícil? Tem algo que está sendo assim crônico do inimigo cirandar? Encha-te do Espírito Santo. Encha-te do Espírito Santo. Repousará sobre ele o espírito de sabedoria, de temor, de conselho, de fortaleza, de entendimento. O Espírito do Senhor virá sobre ele. Se veio sobre Jesus, virá sobre mim e virá sobre você. Conduzirá a nossa vida para o cumprimento da missão, nos encherá do Espírito, nos dará unidade, o Espírito Santo nos revelará todas as coisas, o Espírito Santo nos ensinará, o Espírito Santo nos ajudará nas orações, o Espírito Santo intercederá por nós, o Espírito Santo nos guiará, o Espírito Santo nos remirá a cada dia, o Espírito Santo nos dará acesso ao Pai, o Espírito Santo nos fortalecerá interiormente, o Espírito Santo nos santificará, o Espírito Santo nos dará unidade em qualquer instância. É o Espírito Santo. Eu convido você a fechar os seus olhos, irmão. Convido os irmãos em contagem a fecharem os seus olhos. A primeira coisa que nós vamos fazer juntos, irmão, é pedir ao Senhor que nos perdoe. Senhor, me perdoa, porque eu tenho vivido tantas vezes, tantas circunstâncias, que eu luto com a minha própria alma, eu luto com as minhas forças, eu já blasfemei, eu já murmurei, eu já reclamei, mas eu não mergulhei no Espírito Santo como a tua palavra ensina. Eu não apresentei a ti um altar de adoração, de sacrifício. Eu não disse como Davi, ainda que no meio do vale da sombra da morte. E eu quero essa experiência para mim. Nenhum de nós precisa pedir provação, irmão. Nenhum de nós aqui precisa pedir, ó Senhor, então manda uma circunstância. Não, todos nós já estamos cheios delas. Todos nós já temos muitas circunstâncias na nossa vida, no nosso relacionamento em família, nas nossas questões diárias, que podem ser o cenário perfeito para um altar de adoração no meio do deserto. Todos nós. O que nos falta não é circunstância, é atitude. Então, Senhor, eu quero experimentar nesta circunstância. Mencione ao Senhor qual circunstância. Espírito Santo, sabe aquele problema? Sabe aquela questão? Sabe aquele desafio? Sabe aquela coisa que se arrasta por tanto tempo, Senhor? Eu estou pedindo ao Senhor um derramar do Teu Espírito Santo. Eu desejo, Senhor, uma experiência sobrenatural com o Teu Espírito Santo. Eu estou recebendo esta mensagem. Ficarei em Jerusalém. Eu vou intensificar meu jejum e meu culto nesta semana. Não é porque eu virei quinta-feira. Então é um culto extra, uma coisa diferente essa semana. Não, Senhor. Eu vou permanecer no teu altar. Faça um propósito com o Senhor. Certamente, irmão, nós teremos que abrir mão de algumas coisas nesta semana. Eu vou abrir mão de televisão, Senhor. Não é porque é proibido assistir televisão. Não é porque a igreja decidiu um jejum de televisão. Não, nada disso. É porque eu quero ter mais tempo em Jerusalém. Eu vou separar um momento lá no meu escritório. Eu vou separar um momento no meu almoço. E eu vou para um lugar te adorar. Eu não sei muito o que vou dizer, mas eu vou dizer, Espírito Santo, lembra do que foi pregado domingo? Ele vai se lembrar. Então faça comigo. Eu quero me encher de ti. Eu quero me encher de ti, Senhor. Quero me encher de ti. Esse é o momento de eu e você dizermos a Ele, Senhor, me perdoa, porque eu tenho andado nessa terra como se o Senhor não existisse dentro de mim. Eu tenho dado legalidade à minha carne e caído no pecado. E eu digo, Senhor, ah, não dei conta, Senhor, não dei conta, Tu sabes. Mas, Senhor, eu quero reconhecer que eu é que não tenho me enchido do Espírito Santo. Então, todas as coisas da carne, todos os dardos do inimigo encontraram lugar na minha vida. Eu quero me cobrir com teu sangue. Me purifica, me perdoa, me limpa. E eu quero, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, fazer um concerto com o Senhor. Eu quero ver diferente, eu quero enxergar diferente. Eu estava enxergando aquele problema do casamento, dos filhos, da finança, como se fosse a vida. O culpado é o fulano. Isso está desse jeito porque eu não consegui isso, aquilo outro. Mas hoje eu quero uma mudança de mente. Eu estou entendendo que aonde não tem vida, aonde as coisas estão difíceis, está faltando o Espírito Santo. O governo de Cristo na minha vida. E eu quero isso. Se alguma área na sua vida está assim, e você quer dizer ao Senhor, eu convido você a ficar de pé e dizer publicamente, Senhor, eu me coloco de pé para declarar esta área, esse assunto, esta questão. Eu estou entendendo que precisa do derramar do teu Espírito Santo. Porventura pode correr da mesma fonte água pura e água suja, então, Senhor, eu vou eliminar da minha vida algumas impurezas. Televisão, as revistas, os jornais, a internet, tanta coisa que é um esgoto aberto entrando pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. Eu vou eliminar. Eu me empenharei, Senhor, em dizer não. E eu vou abrir espaço para a água pura correr da fonte e me limpar. Meu dia é de 24 horas, Senhor. Isso não vai mudar. Eu é que vou administrá-lo de uma nova forma, para eu ter mais tempo em Jerusalém. Eu não aceito vir à igreja porque eu sou crente, porque eu sou membro. Eu quero cultuar ao Senhor. Cultuar com meus irmãos. Cultuar sozinho. Sala, na praça, no carro. Quero, Senhor, faça um propósito com Ele. Levante a sua voz, mesmo que seja baixinho, e diga a Ele: Espírito Santo, vem. Eu quero mais de Ti, Senhor. Geralmente, Pentecostes nos lembra religiosamente de dons, de poder. Quero mais dons. E no assunto de dons, alma pode muito. Mas nós queremos dizer ao Senhor: Senhor, nessa noite de Pentecostes, eu não quero focar em dons, eu quero focar no Teu fogo, que me limpa e me purifica, me torna mais dependente do governo de Cristo dentro de mim. E o governo de Cristo dentro de mim se chama Espírito Santo. Eu quero gastar mais horas, mais minutos, mais tempo durante esta semana te adorando. Quero sim, Senhor. Eu quero terminar esta semana e dizer: que coisa maravilhosa, o Senhor me conduziu. Até as lutas que permaneceram do mesmo jeito, eu estou encarando de outra forma. Muitas delas se dissolveram porque o inimigo perdeu a força. A alegria não vem mais das minhas vitórias terrenas. A alegria vem da presença dEle na minha vida. Levante as suas mãos, levante a sua voz, diga isso a Ele. A paz não vem porque eu fui pro resort, porque eu sumi. A paz vem porque Ele está aqui dentro. E Ele me chama com a voz suave e diz: filho, eu te convenço de que o inimigo já foi vencido, filho. Levante as suas mãos, levante a sua voz, glorifique a Ele. Encha-te do Espírito Santo. Encha-te do Espírito Santo. Deixa os sons saírem os teus lábios e glorifique a Ele. Continue com seus olhos fechados. Nós precisamos exercitar a prática de ficar em Jerusalém. De conversar com Ele. Declarar a Ele: Jesus, Tu és maravilhoso. Eu amo o Senhor. Me toca. Pode parecer um mar absurdo para você, mas você pode orar e pedir a Ele: me faz chorar na Tua presença. Me faz me derreter na Tua presença. Me enche de gozo, de alegria, a ponto de rir. Rir de uma alegria que não vem de outro lugar senão do trono. Muda minha forma de ver as coisas, Senhor. Eu olho para algumas coisas e elas me roubam a paz, me tiram a alegria, me desanimam. Muda a minha forma de ver. Você pode orar assim como eu estou orando? Fale com Ele, continue dizendo a Ele. Não vos embriagueis com vinho, diz o Senhor, mas enchei-vos do Espírito. É possível você trocar o vinho desse mundo, as distrações desse mundo, por se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por todas as coisas. Levante a sua voz e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te louvo nesta noite por me trazer aqui, por receber esta palavra. E eu confesso, considero que vem de ti e recebo. Eu coloco minha vida no teu altar. Eu me rendo ao Senhor nesta noite. Existem áreas da minha vida que não são governadas pelo Espírito Santo, e eu quero me entregar completamente ao Senhor. Eu quero me render totalmente ao Senhor. E eu quebro toda a consagração. Eu renuncio todo ídolo, todo governo, toda legalidade, tudo que as trevas pode ter sobre a minha vida. E eu me consagro a Jesus Cristo. E eu te peço, Espírito Santo, vem me encher. Se você pode, se você crê, levante a sua voz em cânticos espirituais. Fale em outras línguas. Se você pode, levante a sua voz e agradeça ao Senhor pelas coisas mais simples que Ele tem feito na sua vida. Se você pode, irmão, nesta noite, levante a sua voz e glorifique ao Senhor por quem Ele é. Nós vamos desatando o rio de Deus, o fluir do Senhor, quando falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Rio do Espírito, vem trazendo cura. Se você anda sobrecarregado, cansado, oprimido, diga ao Senhor nessa noite: eu reconheço que se o Senhor se derramar, tudo vai mudar. E eu decido permanecer em Jerusalém.